Olá a todos, bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Nós hoje vamos estudar o Ratapala Sutta, que é o Sutta número 82 do Majjhima Nikaya. A razão por que eu escolhi este Sutta para o podcast de hoje é porque esse é um dos meus Suttas preferidos do cânone. Eu gosto muito desse Sutta por duas razões. Em primeiro lugar, pela determinação demonstrada pelo personagem principal no Sutta, que é o Ratapala. E em segundo lugar, porque esse Sutta ele também mostra o Ratapala apresentando o ensinamento do Dhamma de um modo bastante conciso, mas também muito profundo. Ratapala foi um dos grandes discípulos do Buda, e este Sutta relata a história dele. É dito que o Buda possuía 80 discípulos que se destacavam por alguma característica em particular. Entre esses 80 discípulos haviam bhikkhus e bhikkhunis, bem como discípulos leigos, homens e mulheres. E Ratapala fazia parte desse grupo de 80 discípulos, sendo que a sua característica em particular foi ter decidido seguir a vida santa baseada na fé. A força da fé dele foi aquilo que destacou dos demais. E neste sutta nós vamos ver por que ele foi escolhido por essa característica. Então, dando início à leitura do sutta, assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava perambulando pela região dos curos com uma grande sanga de bicos, e por fim ele chegou a uma cidade denominada Tulakotita. A região dos curos se localizava no extremo oeste da região onde o Buda viveu, e nessa região é onde hoje se encontra a capital da Índia, Nova Delhi. E nessa região dos curos, o Buda também ensinou o Satipatthana Sutta, que é um dos principais suttas sobre meditação, e também o Mahanidana Sutta, que faz parte da coleção do Digha Nikaya, e que é um dos principais discursos no cânone sobre a origem independente. Continuando com a leitura do sutta, os brâmanes, chefes de família de Tulakotita, ouviram. Gotama, o contemplativo, o filho dos Sakyas, que adotou a vida santa deixando o clã dos Sakyas, que andava perambulando em curo com um grande número de bicos, chegou em Tulakotita. E acerca desse mestre Gotama existe essa boa reputação. Esse abençoado é um Arahant, perfeitamente iluminado, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, bem-aventurado, conhecedor dos mundos, um líder insuperável de pessoas preparadas para serem treinadas, mestre de devas e humanos, desperto, sublime. Ele declara, tendo realizado por si próprio com o conhecimento direto, este mundo com seus devas, maras e brahmas, esta população com seus contemplativos e brâmanes, seus príncipes e povo. Ele ensina o Dhamma com o significado e fraseado corretos, que é admirável no início, admirável no meio, admirável no final. E ele revela uma vida santa que é completamente perfeita e imaculada. É bom poder encontrar alguém tão nobre. Esta descrição das qualidades do Buda, nós já vimos e ela foi explicada em detalhes no podcast do Chulahatipadopama Sutta, do Majjhima Nikaya 27, o pequeno discurso sobre o símile da pegada do elefante. E essa descrição das qualidades do Buda é uma descrição padrão que aparece em muitos outros suttas. Continuando com a leitura do sutta, então os brâmanes, chefes de família de Tulakotita, se dirigiram ao abençoado. Alguns homenagearam o abençoado e sentaram a um lado. Alguns trocaram saudações corteses com ele e, após a troca de saudações, sentaram a um lado. Alguns ajuntaram as mãos em respeitosa saudação e sentaram a um lado. Alguns anunciaram o seu nome e clã e sentaram a um lado. Alguns permaneceram em silêncio e sentaram a um lado. Então, o abençoado os instruiu, estimulou, motivou e encorajou com um discurso do Dhamma. Agora, naquela ocasião, Ratapala, o filho de um dos principais clãs naquela mesma Tulakotita, estava sentado na assembleia. Então, ocorreu-lhe que, como eu entendo o Dhamma ensinado pelo abençoado, não é fácil viver em família e praticar a vida santa completamente perfeita, totalmente pura, como uma concha polida. E se eu raspasse o meu cabelo e barba, vestisse os mantos de corocre e seguisse a vida santa? Esta conclusão a qual Ratapala chega é formulado de um modo que também ocorre em muitos outros sutas. Aliás, foi dessa mesma forma que o Buda descreveu a conclusão que ele mesmo chegou e que o conduziu a seguir a vida santa. A prática da vida santa completamente perfeita compreende o conjunto completo do treinamento monástico, que também foi descrito no podcast do Chulahati Padopama Sutta, do Majjhima Nikaya 27. Continuando com o Sutta, então os brâmanes, chefes de família de Tulakotita, depois de instruídos, estimulados, motivados e encorajados por um discurso do Dhamma do abençoado, ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Então eles se levantaram dos seus assentos e, depois de homenageá-lo, mantendo-o à sua direita, partiram. Pouco depois deles terem partido, Ratapala foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ele sentou a um lado e disse para o abençoado: Venerável Senhor, tal como eu entendo o Dhamma ensinado pelo abençoado, não é fácil viver em família e praticar a vida santa completamente perfeita, totalmente pura, como uma concha polida. Venerável Senhor, eu desejo raspar o meu cabelo e barba, vestir os mantos de corocre e seguir a vida santa. Eu receberia a admissão na vida santa sob o abençoado e a admissão completa. A admissão na vida santa é a primeira ordenação como um noviço ou samaneira em Pali, enquanto que a admissão completa é a ordenação como monge ou monja, ou seja, bhikkhu ou bhikkhuni. É muito pouco provável que Ratapala soubesse dessas distinções, e nós podemos supor que aquilo que Ratapala de fato disse tenha sido editado pelos compiladores do cânone. O Buda pergunta: Você foi autorizado pelos seus pais, Ratapala, para deixar a vida em família e seguir a vida santa? Não, venerável senhor, eu não tenho autorização dos meus pais. Ratapala, os Tathagatas não admitem na vida santa ninguém que não tenha a permissão dos seus pais. O relato dos comentários é que na primeira visita que o Buda fez à sua cidade natal, Kapilavato, depois da iluminação, a ex-esposa do Buda, mãe do seu filho Rahula, teria instruído o filho, que na época tinha 7 anos de idade, que fosse falar com o pai e que pedisse a herança dele ao pai. A resposta do Buda a essa pergunta do Rahula foi determinar a Sariputta que ordenasse o menino como noviço, como samaneira. O pai do Buda, Suddhodana, ele ficou extremamente desgostoso com essa atitude, pois, sob a perspectiva dele, ele já tinha perdido o filho, e perder também o neto era um pouco demasiado. E, em vista dessa reação do seu pai, o Buda estabeleceu a regra que novos candidatos somente deveriam ser ordenados mediante a prévia autorização dos pais. E essa é a razão porque ele pergunta aqui no Sutta a Ratapala se ele teria autorização dos pais dele. Ratapala responde: Venerável Senhor, eu farei com que meus pais me deem autorização para deixar a vida em família e seguir a vida santa. Então Ratapala levantou do seu assento e, depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Ele foi até os seus pais e lhes disse: Mãe e pai, tal como eu entendo o Dhamma ensinado pelo abençoado, Não é fácil viver em família e praticar a vida santa completamente perfeita, totalmente pura, como uma concha polida. Eu desejo raspar o meu cabelo e barba, vestir os mantos de corocre e seguir a vida santa. Deem-me sua permissão para que eu deixe a vida em família e siga a vida santa. Nós não sabemos se esse foi exatamente o diálogo que Ratapala teve com os pais dele. Eu acho que podemos imaginar que ele teve uma conversa muito mais complexa e elaborada do que está aqui registrado. Mas provavelmente para efeito de simplicidade e facilidade de transmissão oral, essa é a forma como o diálogo acabou sendo preservado. Continuando com o Sutta, quando ele disse isso, os pais dele responderam: querido Ratapala, você é o nosso único filho, amado e querido. Você foi educado com conforto, cresceu com conforto. Você nada conhece do sofrimento, querido Ratapala. Mesmo se você morresse, nós o deixaríamos ir contra a nossa vontade. Então, como poderíamos dar a nossa permissão para que você deixe a vida em família e siga a vida santa enquanto você ainda está vivo? É interessante que os pais de Ratapala digam que ele nada conhece do sofrimento, ou seja, que a experiência de vida que ele teve até então foi muito limitada, protegido pelo conforto dado pelos pais. No entanto, parece óbvio que a decisão de Ratapala de seguir o Buda está suportada por um insight profundo da mensagem do Buda, ou seja, a capacidade que ele teve de entender em profundidade a extensão da condição humana. Continuando com o Sutta, uma segunda vez, uma terceira vez, Ratapala disse para os seus pais: mãe e pai, deem-me a sua permissão para que eu deixe a vida em família e siga a vida santa. Pela terceira vez, os seus pais responderam: querido Ratapala, como poderíamos dar a nossa permissão para você, para que você deixe a vida em família e siga a vida santa enquanto você ainda está vivo? Então, por não ter recebido a permissão dos pais para seguir a vida santa, Ratapala se deitou no chão e disse: exatamente aqui morrerei ou receberei a admissão na vida santa. Então os pais de Ratapala disseram: querido Ratapala, você é o nosso único filho, amado e querido. Você foi educado com conforto, cresceu com conforto. Você nada conhece do sofrimento, querido Ratapala. Levante-se, querido Ratapala. Coma, beba e divirta-se. Ao comer, beber e se divertir, você poderá ser feliz desfrutando dos prazeres sensuais e realizar méritos. Ou seja, os pais tentam convencer Ratapala de que, vivendo uma vida virtuosa, ele poderia realizar méritos praticando a generosidade, participando de atividades sociais e comunitárias, assim por diante, e dessa forma obter um bom renascimento. Os pais do Ratapala continuam: nós não permitiremos que você deixe a vida em família e siga a vida santa. Mesmo se você morresse, nós o deixaríamos ir contra a nossa vontade. Então, como poderíamos dar a nossa permissão para que você deixe a vida em família e siga a vida santa enquanto você ainda está vivo? Quando isso foi dito, Ratapala permaneceu em silêncio. Uma segunda vez, uma terceira vez, os pais de Ratapala disseram: querido Ratapala, como poderíamos dar a nossa permissão para que você deixe a vida em família e siga a vida santa enquanto você ainda está vivo? Pela terceira vez, Ratapala permaneceu em silêncio. Então, os pais de Ratapala foram até os amigos dele e disseram: estimados amigos, Ratapala está deitado no chão depois de dizer: exatamente aqui morrerei ou receberei a admissão na vida santa. Venham, estimados amigos, vão até Ratapala e digam: amigo Ratapala, você é o único filho. Levante-se, amigo Ratapala, coma, beba e divirta-se. Como seus pais poderiam dar-lhe a permissão deles para que você deixe a vida em família e siga a vida santa enquanto você ainda está vivo? Então, os amigos de Ratapala foram até ele e disseram: amigo Ratapala, você é o único filho, amado e querido. Você foi educado com conforto, cresceu com conforto. Você nada conhece do sofrimento, amigo Ratapala. Levante-se, amigo Ratapala. Coma, beba e divirta-se. Ao comer, beber e se divertir, você poderá ser feliz desfrutando dos prazeres sensuais e realizar méritos. Os seus pais não permitirão que você deixe a vida em família e siga a vida santa. Mesmo se você morresse, eles o deixariam ir contra a vontade. Então, como poderiam eles dar permissão para que você deixe a vida em família e siga a vida santa enquanto você ainda está vivo? Quando isso foi dito, Ratapala permaneceu em silêncio. Uma segunda vez, uma terceira vez, os amigos de Ratapala lhe disseram: Amigo Ratapala, como poderiam eles lhe dar permissão para que você deixe a vida em família e siga a vida santa enquanto você ainda está vivo? Pela terceira vez, Ratapala permaneceu em silêncio. Então, os amigos de Ratapala foram até os pais dele e disseram: Mãe e pai, Ratapala está deitado no chão depois de dizer: Exatamente aqui morrerei ou receberei admissão na vida santa. Agora, se vocês não derem a permissão para que ele deixe a vida em família e siga a vida santa, ele irá morrer ali. Mas se vocês derem a permissão, vocês irão vê-lo depois, quando ele estiver seguindo a vida santa. E se ele não apreciar a vida santa, o que mais poderá ele fazer, além de voltar para cá? Portanto, deem a ele permissão para que deixe a vida em família e siga a vida santa. Então, estimados amigos, nós damos a nossa permissão para que Ratapala deixe a vida em família e siga a vida santa. Mas, seguindo a vida santa, ele terá de nos visitar. Então, os amigos de Ratapala foram até ele e disseram: Levante-se, amigo Ratapala. Os seus pais deram a permissão para que você deixe a vida em família e siga a vida santa. Mas, seguindo a vida santa, você terá de visitá-los. Ratapala então se levantou e, depois de haver recuperado as forças, ele foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse: Venerável Senhor, eu tenho a permissão dos meus pais para deixar a vida em família e seguir a vida santa. Que o abençoado me conceda a admissão na vida santa. Então, Ratapala recebeu a admissão na vida santa sob o abençoado e a admissão completa. Então, não muito tempo depois que o venerável Ratapala havia recebido a admissão completa, uma quinzena depois dele ter recebido a admissão completa, o abençoado, depois de permanecer em Tulakotita todo o tempo que ele quis, saiu perambulando em direção a Savati. Caminhando em etapas, ele por fim chegou em Savati, e lá ele se instalou no bosque de Jeta, no parque de Anathapindika. Permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo, o venerável Ratapala alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube: o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Embora a frase "em pouco tempo" seja aqui empregada, o comentário diz que Ratapala necessitou de 12 anos de prática para alcançar o estado de Arahat. E essa afirmação parece ser consistente com o fato de que, ao retornar para a casa dos seus pais, como nós vamos ver um pouco mais adiante no Sutta, ele não foi reconhecido de imediato. Continuando com o Sutta, então o venerável Ratapala foi até o abençoado e, depois de cumprimentá-lo, ele sentou a um lado e disse: Venerável Senhor, desejo visitar os meus pais, se o abençoado assim o permitir. Então o abençoado penetrou com a sua mente os pensamentos na mente do venerável Ratapala. Ao saber que Ratapala seria incapaz de abandonar o treinamento e retornar para a vida inferior, ele disse: Agora é o momento, Ratapala. Faça como julgar adequado. Então o venerável Ratapala se levantou do seu assento e depois de homenagear o abençoado, mantendo-o à sua direita, partiu. Ele então arrumou o seu lugar de descanso e, tomando a tigela e o manto externo, saiu perambulando em direção a Tulakotita. Caminhando em etapas, ele por fim chegou em Tulakotita, e lá ele se instalou no Parque Migasira, do rei Koravya. Então, ao amanhecer, ele se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi para Tulakotita esmolar alimentos. Enquanto esmolava alimentos de casa em casa em Tulakotita, ele acabou chegando na casa do seu pai. Agora, naquela ocasião, o pai do venerável Ratapala estava sentado na sala principal penteando o cabelo. Ao ver o venerável Ratapala vindo à distância, ele disse: "Nosso único filho, amado e querido, foi convencido a seguir a vida santa por esses contemplativos carecas." Então, na casa do seu próprio pai, o venerável Ratapala nem recebeu comida esmolada e tampouco uma recusa cortês. Ao invés disso, ele apenas recebeu abusos. Foi quando uma escrava, que pertencia aos pais de Ratapala, estava a ponto de jogar fora um mingau velho. Vendo aquilo, o venerável Ratapala disse: "Irmã, se isso é para ser jogado fora, então despeje aqui na minha tigela." Enquanto assim o fazia, ela reconheceu os traços característicos das suas mãos, dos seus pés e da sua voz. Então ela foi até a mãe dele e disse: "Minha senhora, saiba que o filho do meu amo, Ratapala, voltou. Que bênção! Se aquilo que você diz for verdade, você não mais será uma escrava." Então a mãe do venerável Ratapala foi até o pai dele e disse: "Chefe de família, disseram que Ratapala voltou." Justamente naquele momento, o venerável Ratapala estava comendo um mingau velho junto à parede de um certo abrigo. O pai dele foi até ele e disse: "Ratapala, meu querido, com certeza nós... E você está comendo mingau velho?" O comentário explica: "Ratapala, meu querido, com certeza nós... E você está comendo mingau velho?" O comentário explica que o que o pai dele quis dizer foi: "Ratapala, meu querido, nós temos riqueza, não podemos ser chamados de pobres. E, no entanto, você está sentado neste lugar comendo mingau velho." No entanto, o pai de Ratapala estava cometido com tanta emoção que ele foi incapaz de completar a frase. O pai de Ratapala continua: "Você não tem a sua própria casa para onde possa ir?" Ratapala responde: "Como poderíamos ter uma casa, chefe de família, quando deixamos a vida em família e seguimos a vida santa? Nós não temos casa, chefe de família. Nós fomos até a sua casa, mas lá não recebemos nem comida esmolada e tampouco uma recusa cortês. Ao invés disso, apenas recebemos abusos. Venha, querido Ratapala, vamos para casa. Já basta, chefe de família. Hoje minha refeição está terminada." "Então, querido Ratapala, concorde em aceitar a refeição de amanhã." O venerável Ratapala concordou em silêncio. Então, sabendo que o venerável Ratapala havia concordado, o pai dele foi para casa e fez com que se ajuntasse numa grande pilha moedas e barras de ouro, cobrindo-as com tapetes. Então ele disse para as antigas esposas do venerável Ratapala: "Venham, noras, enfeite-se com os ornamentos do jeito que Ratapala gostava e achava vocês mais atraentes e desejáveis." É curioso que nenhuma menção foi feita às esposas na porção do sutta anterior à ordenação de Ratapala. E nós podemos especular a razão por essa omissão e podemos tomar isso talvez como um indicador do status das esposas na época do Buda, que estariam sujeitas à matriarca da casa, que no caso era a mãe de Ratapala. Continuando com o sutta, quando a noite havia terminado, O pai do venerável Ratapala fez com que se preparassem na sua casa vários tipos de boa comida e fez com que se anunciasse a hora para o venerável Ratapala. É hora, querido Ratapala, a refeição está pronta. Então, depois do amanhecer, o venerável Ratapala se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi para a casa do seu pai e sentou num assento que havia sido preparado. Então o seu pai fez com que ele descobrisse a pilha de moedas e barras de ouro e disse: querido Ratapala, essa é a sua fortuna maternal. A sua fortuna paternal é outra, e a sua fortuna ancestral é ainda outra. Querido Ratapala, você poderá desfrutar da riqueza e realizar méritos. Venha então, querido, abandone o treinamento e regresse para a vida inferior. Desfrute da riqueza e realize méritos. Ratapala responde: chefe de família, se você quiser seguir o meu conselho, então faça com que esta pilha de moedas e barras de ouro seja carregada em carretas para ser despejada no meio da correnteza do rio Ganges. Por que isso? Porque, chefe de família, por conta desse ouro irá surgir em você muita tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ratapala pode estar se referindo aos perigos ou desvantagens dos prazeres sensuais, tal como foi descrito pelo Buda no Sutta número 13 do Majjhima Nikaya, o Mahadukkha Kanda Sutta. Esse diálogo de Ratapala com o pai dele é um tanto inusitado, que um filho se dirija ao seu pai nesses termos. E talvez também seja um reflexo de diferenças culturais da época ou uma dramatização no texto para enfatizar o contraste entre a vida monástica e a vida em família. Continuando com o Sutta, então, as antigas esposas do venerável Ratapala abraçaram seus pés e disseram: como são, filho do meu amo, as ninfas pelas quais você vive a vida santa? Ratapala responde: nós não vivemos a vida santa devido a ninfas, irmãs. Ratapala, o filho do nosso amo, nos chama de irmãs, elas exclamaram, e ali mesmo desmaiaram. Então o venerável Ratapala disse para o seu pai: chefe de família, se há uma refeição para ser dada, então dê, não nos assedie. Coma então, querido Ratapala, a refeição está pronta. Então, com as próprias mãos, o pai do venerável Ratapala o serviu e satisfez com vários tipos de boa comida. Em seguida, quando o venerável Ratapala havia terminado de comer e retirado a mão da tigela, ele se levantou e disse estes versos: vejam aqui uma boneca enfeitada. Ratapala está se referindo às suas antigas esposas, que estavam enfeitadas de modo a tentar seduzi-lo de volta à vida laica. Então, novamente, vejam aqui uma boneca enfeitada, um corpo feito de chagas, sujeito a enfermidades, um objeto de preocupações, no qual não há estabilidade. Vejam aqui uma figura enfeitada, com joias e brincos também, um esqueleto embrulhado pela pele, feito atrativo através das roupas. Os pés decorados com tintura de rena e pó cobrindo a cara. Isso pode enganar um tolo, mas não aquele que busca a outra margem. A imagem de uma outra margem também aparece com uma certa frequência nos sutas. E isso significa que samsara é comparado com uma forte correnteza que arrasta todos os seres. E essa correnteza precisa ser vencida. E a outra margem é a segurança de Nibbana. Continuando com o sutta, o cabelo penteado em 8 tranças e unguento ao redor dos olhos. Isso pode enganar um tolo, mas não aquele que busca outra margem. Um corpo imundo bem enfeitado, tal como um pote de unguento recém-pintado. Isso pode enganar um tolo, mas não aquele que busca outra margem. O caçador de gamos colocou o laço, mas o gamo não caiu na armadilha. Nós comemos o engodo e agora partimos, deixando o caçador a se lamentar. esse símile do caçador de gamos e dos gamos comendo o engodo e caindo na armadilha, também é empregado pelo Buda num sutta do Majjhima Nikaya, o sutta número 25, chamado Nivapa Sutta. Continuando com o sutta, depois que o venerável Ratapala levantou e disse esses versos, ele foi para o parque Migasira do rei Koravia e sentou à sombra de uma árvore para passar o resto do dia. Então o rei Koravia se dirigiu ao guarda florestal da seguinte forma: estimado guarda florestal, arrume o parque Migasira para que possamos ir até o Jardim das Delícias encontrar um canto agradável. Sim, senhor, ele respondeu. Agora, enquanto ele arrumava o parque Migasira, o guarda florestal viu o venerável Ratapala sentado à sombra de uma árvore. Ao vê-lo, ele foi até o rei Koravia e disse: senhor, o parque Migasira está arrumado. Ratapala está lá, o filho do clã principal desta mesma Tulakotita, ao qual você sempre se referiu de forma elogiosa. O comentário explica que, sempre lembrando-se de Ratapala, o rei tecia elogios para os soldados do seu exército ou para o seu harém. E o que o rei dizia é que aquele jovem fez algo muito difícil. Depois de abandonar uma grande fortuna, ele seguiu a vida santa sem olhar para trás ou para o lado. E o sutta continua dizendo: Ratapala está sentado à sombra de uma árvore. Então, estimado Migava, já basta do Jardim das Delícias por hoje. Agora vamos demonstrar nossa estima pelo mestre Ratapala. Então, dizendo: dê toda a comida que ali foi preparada, o rei Koravia fez com que fossem preparadas um grande número de carruagens reais. E montando numa delas, acompanhado pelas demais carruagens, ele saiu de Tulakotita com toda a pompa da realeza para ir ver o venerável Ratapala. Ele foi até onde o caminho permitia e depois desmontou da sua carruagem e seguiu a pé, com um séquito das mais eminentes autoridades, até onde se encontrava o venerável Ratapala. Ambos se cumprimentaram e, quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele ficou em pé a um lado e disse: aqui está o tapete de um elefante, que o mestre Ratapala sente nele. Não é necessário, grande rei. Sente-se. Eu estou sentado no meu próprio pano. O rei Koravia sentou num assento que havia sido preparado e disse: mestre Ratapala, existem quatro tipos de perda, porque aqui algumas pessoas sofreram esses quatro tipos de perda. Elas raspam o cabelo e a barba, vestem o manto de Korokri e deixam a vida em família e seguem a vida santa. Quais quatro? Estas são a perda devido ao envelhecimento, a perda devido à enfermidade, a perda de riqueza e a perda de parentes. E o que é a perda devido ao envelhecimento? Aqui, mestre Ratapala, alguém é velho, com a idade avançada, atribulado pelos anos, avançado na vida, já no último estágio. Ele considera o seguinte: eu sou velho, atribulado pelos anos, avançado na vida, já no último estágio. Já não é fácil que eu obtenha a fortuna que ainda não foi obtida, ou aumentar a riqueza que já foi obtida. E se eu raspasse o meu cabelo e barba, vestisse o manto de Korokri e deixasse a vida em família e seguisse a vida santa? Porque ele sofreu a perda devido ao envelhecimento, ele raspa o cabelo e a barba, veste o manto de Korokri e deixa a vida em família e segue a vida santa. A essa chamamos de perda devido ao envelhecimento. Mas o mestre Ratapala ainda é jovem, um homem com o cabelo negro, dotado com as bênçãos da juventude, no auge da vida. O mestre Ratapala não sofreu nenhuma perda devido ao envelhecimento. O que o mestre Ratapala ouviu, ou viu, ou soube, para ter deixado a vida em família e ter seguido a vida santa? E o que é a perda devido à enfermidade? Aqui, mestre Ratapala, alguém está aflito, sofrendo e gravemente enfermo. Ele considera o seguinte: eu estou aflito, sofrendo e gravemente enfermo. Já não é fácil que eu obtenha a fortuna que ainda não foi obtida. E se eu seguisse a vida santa? Porque ele sofreu a perda devido à enfermidade, deixa a vida em família e segue a vida santa. A essa chamamos de perda devido à enfermidade. Mas o mestre Ratapala ainda é jovem, está livre de doenças e aflições. Ele possui uma boa digestão, que não é nem demasiado fria, nem demasiado quente, mas média. Mestre Ratapala não sofreu nenhuma perda devido à enfermidade. O que o mestre Ratapala ouviu, ou viu, ou soube para ter deixado a vida em família e ter seguido a vida santa? E o que é a perda de riqueza? Aqui, mestre Ratapala, alguém é rico, com grande fortuna, com muitas posses. Aos poucos, a sua fortuna desapareceu. Ele considera o seguinte: antes eu era rico, com grande fortuna, com muitas posses. Aos poucos, a minha fortuna desapareceu. Já não é fácil que eu obtenha a fortuna que ainda não foi obtida, se eu seguisse a vida santa. Porque ele sofreu a perda de riqueza, ele deixa a vida em família e segue a vida santa. A essa chamamos de perda de riqueza. Mas o mestre Ratapala é o filho do principal clã nesta mesma Tulakotita. O mestre Ratapala não sofreu nenhuma perda de riqueza. O que o mestre Ratapala ouviu, ou viu, ou soube, para ter deixado a vida em família e ter seguido a vida santa? E o que é a perda de parentes? Aqui, mestre Ratapala, alguém tem muitos amigos e companheiros, pares e parentes. Aos poucos, essas pessoas desaparecem. Ele considera o seguinte: antes eu tinha muitos amigos e companheiros, pares e parentes. Aos poucos, essas pessoas desapareceram. Já não é fácil que eu obtenha a fortuna que ainda não foi obtida. E se eu seguisse a vida santa? Porque ele sofreu a perda de parentes, ele deixa a vida em família e segue a vida santa. Essa chamamos de perda de parentes. Mas o mestre Ratapala tem muitos amigos e companheiros, pares e parentes, nesta mesma Tulakotita. O mestre Ratapala não sofreu a perda de parentes. O que o mestre Ratapala ouviu, ou viu, ou soube, para ter deixado a vida em família e ter seguido a vida santa? Mestre Ratapala, esses são os quatro tipos de perda. Porque aqui algumas pessoas sofreram esses quatro tipos de perda, elas raspam o cabelo e barba, vestem o manto de Korokri e deixam a vida em família e seguem a vida santa. O mestre Ratapala não sofreu nenhuma dessas perdas. O que o mestre Ratapala ouviu, ou viu, ou soube, para ter deixado a vida em família e ter seguido a vida santa? Grande rei, há quatro sumários do Dhamma que foram ensinados pelo abençoado que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado. Tendo ouvido, visto e compreendido isso, eu deixei a vida em família e segui a vida santa. Ratapala está se referindo ao encontro que ele teve com o Buda, descrito no início do sutta, e os profundos insights que ele teve e que o conduziram a abandonar a vida em família e seguir o Buda. É interessante observar que a descrição de Ratapala que vem a seguir neste sutta não aparece em nenhum outro sutta desta forma. As ideias que ele apresenta estão presentes em outros suttas, mas a forma de apresentar é única. E como Ratapala se refere a um ensinamento do próprio Buda, nós podemos especular que talvez esta forma de apresentar os ensinamentos não tenha sido tão representada nos suttas que sobreviveram. Ratapala continua. Quais são os quatro? A vida em qualquer mundo é instável, é varrida. O comentário explica varrida como sendo um constante movimento na direção do envelhecimento e morte. Esse é o primeiro sumário do Dhamma ensinado pelo abençoado que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado. Tendo ouvido, visto e compreendido isso, eu deixei a vida em família e segui a vida santa. Segundo, a vida em qualquer mundo não tem refúgio nem protetor. De acordo com o comentário, explica que não há ninguém que seja capaz de oferecer abrigo ou consolar com um refúgio. No Sutta Mahaparinibbana, número 16 do Digha Nikaya, o Buda diz o seguinte para Ananda: portanto, Ananda, sejam ilhas para vocês mesmos, refúgios para vocês mesmos, não buscando nenhum refúgio externo, com o Dhamma como a sua ilha, o Dhamma como refúgio, buscando nenhum outro refúgio. E como, Ananda, um bhikkhu é uma ilha para ele mesmo, um refúgio para ele mesmo, buscando nenhum refúgio externo, com o Dhamma como a sua ilha, o Dhamma como seu refúgio, buscando nenhum outro refúgio? A resposta do Buda é praticando os quatro satipatthanas. Continuando com o sutta do Ratapala, esse é o segundo sumário do Dhamma ensinado pelo abençoado que sabe e vê. Número 3. A vida em qualquer mundo não tem nada que lhe pertença. Todos deixam tudo e prosseguem. Isto se refere ao processo de renascimento. A vida em qualquer mundo é incompleta, em que tudo é satisfatória, é a escravidão do desejo. O desejo sensual com certeza traz gratificação, produz deixado por fação, traz. Só que essa é a única gratificação que os seres conhecem. E por isso ocorre a constante busca pelos prazeres sensuais. Os seres não conhecem. Esse é o terceiro além do sumário do Dhamma ensinado pelo abençoado que sabe e vê isso. E acaba. Número 4. Sendo escravos, a vida do desejo pelos prazeres sensuais. Em qualquer mundo, devido à característica de impermanência, os prazeres sensuais é incompleto, sendo insatisfatório e insatisfatório. É a escravidão do desejo. Este sensual é o quarto sumário do Dhamma ensinado pelo abençoado que sabe e vê. Grande riqueza traz gratificação, produz satisfação. São os quatro sumários do Dhamma que foram ensinados pelo abençoado, só que essa sabe e vê. Um arahant é a única feitamente gratificada, iluminado, tendo seres conhece. E vindo, por isso, visto, corre a compreende, busca pelos prazeres sensuais. Tudo isso, os seres não conhecem nada além disso, e acabam, eu deixei a vida em família e segui a vida santa. O rei então diz, o mestre Ratapala disse, a vida em qualquer mundo é instável, é varrida. Como deve ser compreendido o significado dessa afirmação? O que você pensa, grande rei? Quando você tinha 20 ou 25 anos de idade, você era um experto controlador de elefantes? Um experto cavaleiro? Um experto cocheiro? Um experto arqueiro? Um experto esgrimista? Com as pernas e os braços fortes, vigorosos, capaz na batalha? Quando eu tinha 20 ou 25 anos de idade, mestre Ratapala, eu era um experto controlador de elefantes, com as pernas e os braços fortes, vigorosos, capaz na batalha. Algumas vezes me perguntava se naquele então eu tinha poderes supra-humanos. Eu não via ninguém que pudesse se igualar a mim em força. O que você pensa, grande rei? Você agora tem a mesma força nos braços e pernas? O mesmo vigor e capacidade na batalha? Não, mestre Ratapala. Agora estou velho, com a idade avançada, atribulado pelos anos, avançado na vida, já no último estágio. Tenho 80 anos. Algumas vezes tenho a intenção de colocar o meu pé aqui e coloco o meu pé em algum outro lugar. Grande rei, foi por conta disso que o abençoado que sabe ver, um arahant perfeitamente iluminado, disse, a vida em qualquer mundo é instável, é varrida. E quando eu ouvi, vi e compreendi isso, eu deixei a vida em família e segui a vida santa. É maravilhoso, mestre Ratapala, é admirável quão bem isso foi expresso pelo abençoado que sabe e vê, um arahant perfeitamente iluminado. A vida em qualquer mundo é instável, é varrida. De fato, é assim. Mestre Ratapala, nesta corte há tropas com elefantes, cavalaria, carruagens e a infantaria. que servirão para subjugar qualquer ameaça que enfrentemos. Agora, o mestre Ratapala disse, a vida em qualquer mundo não tem refúgio nem protetor. Como deve ser compreendido o significado dessa afirmação? O que você pensa, grande rei? Você tem algum tipo de enfermidade crônica? Eu tenho um problema crônico de ventos, mestre Ratapala. Algumas vezes meus amigos e companheiros, pares e parentes, ficam à minha volta pensando, agora o rei Kauravya está a ponto de morrer. Agora o rei Kauravya está a ponto de morrer. O que você pensa, grande rei? Você pode ordenar aos seus amigos e companheiros, pares e parentes, venham, meus bons amigos e companheiros, pares e parentes, todos vocês aqui presentes, compartam dessa sensação dolorosa para que eu possa sentir menos dor? Ou você mesmo sozinho tem que sentir aquela dor? Eu não posso ordenar que os meus amigos e companheiros, pares e parentes façam isso, mestre Ratapala. Eu sozinho tenho que sentir aquela dor. Grande rei, foi por conta disso que o abençoado, que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado, disse, a vida em qualquer mundo não tem refúgio nem protetor. E quando eu ouvi, vi e compreendi isso, eu deixei a vida em família e segui a vida santa. É maravilhoso, mestre Ratapala, é admirável quão bem isso foi expresso pelo abençoado que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado. A vida, em qualquer mundo, não tem refúgio nem protetor. De fato, é assim. Mestre Ratapala, nesta corte há em abundância moedas e barras de ouro armazenadas em caixas fortes e depósitos. Agora, o mestre Ratapala disse, a vida em qualquer mundo não tem nada que lhe pertença. Todos deixam tudo e prosseguem. Como deve ser compreendido o significado dessa afirmação? O que você pensa, grande rei? Você agora desfruta de prazeres, provido e dotado com esses cinco elementos do prazer sensual. Mas será você capaz de mantê-los na vida que virá? Que eu, da mesma forma, desfrute de prazeres, provido e dotado com esses mesmos cinco elementos do prazer sensual? Ou eu deixei a vida em família, outros tomarão a e se posses, enquanto você e a vida santa prosseguirá de acordo com as suas ações. Eu não poderei mantê-los nas vidas que virão, mestre Ratapala. Maravilhoso, mestre Ratapala, é admirável. Com bem contrário, outros tomarão essas posses, enquanto que eu terei que prosseguir de acordo com as minhas ações. Grande rei, foi por conta do que isso sabe e que o abençoado que sabe um ave arahat perfeitamente iluminado. Em qualquer mundo, disse, a vida não tem nada que lhe pertença. Em qualquer mundo, todos deixam tudo e mundo não tem nada, seguem. De fato, que lhe pertence. Todos deixam tudo, é assim. Tudo e prosseguem. Quando eu ouvi, vi e compreendi isso, eu deixei a vida em família e segui a vida santa. Agora, o mestre Ratapala disse, a vida em qualquer mundo é incompleta, insatisfatória, é a escravidão do desejo. Como deve ser compreendido o significado dessa afirmação? O que você pensa, grande rei? Você governa o rico país dos Kurus? Sim, mestre Ratapala, eu o governo. O que você pensa, grande rei? Suponha que um homem confiável e honesto viesse do leste e dissesse, por favor, grande rei, saiba que eu vim do leste e lá eu vi um grande país, poderoso e rico, com muitos habitantes e repleto de gente. Há em abundância tropas com elefantes, cavalaria, carruagens e infantaria. Lá há marfim em abundância, e há abundância de moedas e barras de ouro trabalhadas e em bruto, e há mulheres em abundância. Com seu exército atual, você poderá conquistá-lo. Conquiste-o, então, grande rei. O que você faria? Nós o conquistaríamos e governaríamos, mestre Ratapala. O que você pensa, grande rei? Suponha que um homem confiável e honesto viesse do oeste, do norte, do sul e dissesse, por favor, grande rei, saiba que eu vim do sul e lá eu vi um grande país, poderoso e rico. Conquiste-o, então, grande rei. O que você faria? Nós o conquistaríamos e governaríamos, mestre Ratapala. Grande rei, foi por conta disso que o abençoado que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado, disse: a vida em qualquer mundo é incompleta, insatisfatória, e a escravidão do desejo. E quando eu ouvi, vi e compreendi isso, eu deixei a vida em família e segui a vida santa. É maravilhoso, mestre Ratapala, é admirável quão bem isso foi expresso pelo abençoado que sabe e vê, um Arahant perfeitamente iluminado. A vida em qualquer mundo é incompleta, insatisfatória, é a escravidão do desejo. De fato, é assim. Isso foi o que o venerável Ratapala disse. E tendo dito isso, ele disse mais: eu vejo homens ricos no mundo que, mesmo assim, devido à ignorância, não dão a sua riqueza acumulada. Com cobiça, eles entesouram as suas posses, desejando ainda mais prazeres sensuais. Um rei que conquistou a terra através da força e governa sobre um reino circundado pelo oceano, ainda insaciado com esta margem do oceano, desejando a outra margem também. A maioria das outras pessoas também, não somente um rei, se deparam com a morte, com a cobiça inalterada. Com planos ainda incompletos, elas largam o cadáver, os desejos permanecendo insaciados no mundo. Os seus parentes lamentam, arrancando os cabelos, soluçando: ai de mim, que pena, nosso amado está morto. Eles carregam o corpo envolto em mortalhas, colocando-o sobre uma pira para queimar. Envolto numa mortalha, ele deixa a sua riqueza para trás. Cutucado com paus, ele queima sobre a pira. E ao morrer, nenhum parente ou amigo pode aqui lhe oferecer refúgio ou abrigo. Enquanto os seus herdeiros tomam a sua riqueza, esse ser tem que prosseguir de acordo com as suas ações. E ao morrer, nada pode segui-lo, nem filho, nem esposa, nem riqueza e tampouco propriedades. A longevidade não é adquirida com a riqueza, nem a prosperidade é capaz de banir a velhice. Curta é esta vida, dizem todos os sábios. A eternidade não é conhecida, apenas a mudança. Seja rico ou pobre, ambos sentirão o toque da morte. O tolo e o sábio também. Mas enquanto o tolo é abatido pela sua tolice, nenhum sábio irá sequer tremer com o toque. Melhor é a sabedoria aqui do que qualquer riqueza, visto que através da sabedoria se conquista o objetivo último, pois através da ignorância as pessoas cometem ações ruins, enquanto de uma vida para outra fracassam em alcançar o objetivo. Quando alguém prossegue para o ventre e para o próximo mundo, renovando os sucessivos ciclos de nascimento, outro com pouca sabedoria, confiando nele, também vai para o ventre e para o próximo mundo. Tal qual um ladrão pego num roubo é submetido ao sofrimento devido à sua má ação, assim também as pessoas após a morte, no próximo mundo, são submetidas ao sofrimento por suas más ações. Os prazeres sensuais, variados, doces, deliciosos, de muitos e distintos modos, perturbam a mente. Vendo o perigo nesses vínculos sensuais, eu optei por viver a vida santa, ó rei. Como os frutos caem das árvores, assim também as pessoas, tanto jovens como velhas, caem quando este corpo chega ao fim. Vendo isso também, ó rei, eu segui a vida santa. Melhor é o seguro da vida do contemplativo. Muito obrigado a todos.